programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Lions. Hoje, sexta-feira, dia da maldade, 2 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Dia 12 de abril, você falou 2 de abril. Falei 2? Seu animal. Olha só, desvendando um mito aqui, que é um mito mesmo, hein? Um grande mito sobre o açúcar acaba de ser desmascarado. Entendi. Pô, nova pesquisa. Ele é um mineral? Não. Ele é um ser vivo? Não. Ele não é doce? É, talvez. Ah, então, meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News. Sai! Lá vamos nós. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Eu tô muito com Alzheimer. Olha só. Se você comer um saco de doces e beber um grande refrigerante, você pode esperar sentir uma energização por açúcar, seguido por um brilho quente de satisfação com sacarina. Na realidade, o oposto acontece, de acordo com um novo estudo. Olha, talvez você não tenha a cabeça fraca. Os cientistas da pesquisa, publicada na revista Neuroscience e em Biobehavioral Reviews, analisaram dezenas de estudos sobre o consumo de açúcar e seus efeitos sobre o humor das pessoas. Eles descobriram que o açúcar não melhora nenhum aspecto do humor e, na verdade, pode deixá-lo triste. Isso explica muita coisa. Olha aí. Por isso que eu sou gordo e triste. Exatamente. E triste. O triste é principal. A ideia de que o açúcar pode melhorar o humor tem sido muito influente na cultura popular, tanto que pessoas de todo o mundo consomem bebidas açucaradas para se tornarem mais alertas ou combatem a fadiga. Disse o principal ator do estudo, Constantinos Mantantizis, da Universidade Humboldt de Berlim. Em minha defesa, eu nunca consumi por esses motivos, eu só consumi porque o gosto é bom mesmo. Nossos resultados indicam claramente que tais alegações não são substanciadas. Se é que alguma coisa, o açúcar provavelmente fará é você se sentir pior, acrescentou Mantantizis em um comunicado. A pesquisa de A pesquisa de meta-análise revisou 31 estudos diferentes, respondendo por mais de 1.250 participantes que investigaram os efeitos dos carboidratos solúveis, incluindo açúcares e amidos, em vários aspectos do humor, incluindo raiva, estado de alerta, depressão e fadiga. Dentro de apenas meia hora depois de comer açúcar, a maioria das pessoas começou a sentir cansaço e fadiga. Olha que doideira. É o diabetes batendo. Comparadas àquelas que tomaram placebo. Uma hora após o açúcar, a maioria das pessoas começaram a sentir o estado de alerta reduzido. Parece que qualquer estímulo neurológico que é estimulado no sistema de recompensa do nosso cérebro, depois que comemos açúcar, é muito curto e não resulta em nenhum nível substancial de satisfação aumentada ou sensação de bem-estar. Olha aí, parece que, né, tem muita gente aí que vai ficar 3 dias mais triste agora. Achou que comer aquele chocolatinho resolve seus problemas? Parece que não. Agora você tem o placebo reverso. Não é apenas a ideia da energização por açúcar um mito. Os pesquisadores argumentam também que poderia ser um fator do aumento da obesidade e diabetes. Ué, isso aí a gente já sabia, né? Só que a gente achou que ia ficar gordo e feliz, agora a gente sabe que não. Mano, eu nunca achei que ia ficar feliz, então. Mas tem uma diferença entre a felicidade induzida pelo açúcar e a felicidade em ser feliz comendo o que você come. É completamente diferenciado. Então eu tô bem pra caralho. Aí. Então tá errado essa pesquisa aí. Pois é, tô pegando as pessoas erradas. Pegando gente fresca. Justo. Esperamos que nossas descobertas ajudem a dissipar o mito da alegria por açúcar. Informe as políticas públicas de saúde para diminuir o consumo de açúcar. Comentou a... Caramba, mas... Sempre foi assim, cara. Eu não lembro quando eles incentivavam o consumo de açúcar. Não, só se for no século. Acho que ele tá querendo dizer pra usar como arma. Do tipo, açúcar te deixa triste, não consumo. Ah, justo. Comentou a coautora, a professora Elizabeth Mailor, da Universidade de Warwick. A coautora, a doutora Sandra Sunrun Lear, que tem um bizarraço, se eu desse Sunrun Lear. Acrescentou, o aumento da obesidade, diabetes e síndrome metabólica nos últimos anos destaca a necessidade de estratégias dietéticas baseadas em evidências para promover um estilo de vida saudável em toda a vida. Nossas descobertas indicam que bebidas ou lanches açucarados não fornecem um reabastecimento de combustível rápido para nos deixar mais alerta e para deixar a gente mais triste. Olha aí, né? Eu acho que a ideia é do tipo... Tipo... Porque a pessoa pode usar como desculpa falando... Porque é óbvio que ela não pensa isso. Ninguém pensa isso. A pessoa usa como desculpa e fala, eu vou tomar esse aqui, ó. Pra ficar mais alerta. Mentira! É gordo. É mesmo. Caramba. Mentira, é gordo, é ótimo. Fazer a camisa, é gordo, mentira, é gordo. Para de comer, caralho. Vai tomar uma salada ali. Minha, pelo arroz integral, a banana... Se você for pra comer açúcar, pelo menos admite que é só pra seu belo prazer. É, faz que nem eu, mano. Aceita seu que a prazer. Culpa é sua mesmo. É, para de inventar desculpa aí. Né? O problema é desculpa. É, mano, você pode aceitar, se você for médico, você aceitar que você é o médico, você vai pra um novo nível de consciência. Pois é. Você tem que... Né, se chama... Como é que é aqueles negócios que os caras falam? É crescimento pessoal, né? Isso não é... Desenvolvimento pessoal, né? É, tipo, autoajuda, mano. É, então é desenvolvimento pessoal. Admite que você tá comendo açúcar agora porque você é um safado. É, não, aí quando você parar de comer açúcar, você vai falar que você deixou de ser safado. Pô. É, exatamente. Crescer. Mó hipnose. Vai escrever um livro de autoajuda com essa porra. Bom, é isso. É isso. Então nós vamos ficando por aqui. E consumem menos açúcar, tomem água... Consuma a vitamina C para evitar o escorbuto. E boa noite. Falou. Falou.